manjedoura Jesus nasceu, para sofrer carestia e desdém. Fora criança, hoje é Salvador, Cristo Jesus, meu amado Senhor. Din din don don, din din don don, nasce Jesus na cidade em Belém. Din din don don, din din don don, Cristo é o sumo bem. Satisfaz, vida abundante em Cristo achei, foi no Calvário que eu encontrei. Din din don don, din din don don, nasce Jesus na cidade em Belém.